44 no Solis 26, táxi à direita, chame Solis 121, décimo 9. Seu Leonardo, voo 1344. Do 2795, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 079. Autorizado, pouso 2795. Sete nove cinco, nossa direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita 1219, 2795. Salvador, Oxalé 6310, Pontivera pronto. Oxalé 6310, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Alinhe e decola da 10, Oxalé 6310. Sete, autorizado alinhar e manter pista no zero. Manter no zero, centro e o Xené 6310, decolado 39. Chame o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. 6310. Controle Salvador, boa noite. O Xené 6310, decolou. Falou de contato, sub as vias, saída Pucca, para o nível 350, Oxalé 6310. Sobe via Pucca, para o 350. Para ver, se o senhor puder, a gente aceita uma coordenação para Guaracaju, é possível? Aguarde a possibilidade, iremos fazer as coordenações necessárias, Oxalé 6310. Aguardo, obrigado, 6310. No 97, autorizado a decolar pista no zero, vento no 40 graus, 09 nós. Iniciando, tá? Está autorizado a voar direto para o Pico Sul. Romeu Fox 018. Romeu Fox 018. Muito obrigado, Xané 6310. Valeu. E 1, 2, 3, 1, 8. 2, 8. A 3197, Flashfair, muito boa noite. Boa noite, contatos suba e mantenha nível 340 via saída de São Bruno. Via São Bruno, 340. Lenda pro TA 397, controle. Prossiga, TA 3197. Autorista, é lenda? Autorizado, prosseguir direto para o fixo lenda, após lenda, direto para o top de lua. TA 3197. Muito grato, 3197. Voo 096, autorizado o plano para Fortaleza 370, conforme rota do plano. Subida a Momo, transição Froti. Primeira curva à esquerda. Código 5110 e o controle 120.8. Autorizado 370, Momo Froti. Agora com curva à esquerda, 5110, transponder 208 é o controle. Voo 096. Correção para posicionamento. Azul 4298, acione modo idêntico, desça via chegada a Bomédio 1, para o nível 060, aguarde procedimento LS X-Ray para cabeceira 90, ajuste 9020, azul 4298. Ok, descendo 060, 1020, centro de IAC. Gente. 3190, chame agora, Centro Recife na frequência no 26.85, alterno 25.45. O Xalema é 3190. 25.85, 25.45, 6.380, obrigado. Então, 3197, chama Recife agora, frequência 128.35, alterna 123.8, então 3197. 2835, 288. Rio de Salvador, Gol 096, posicionamento, posição 8. Autorizado, chamado o táxi, 098. Meia. Só que 298 desça e mantenha 2000 via chegada ao médio. Descendo só 2000, mas está com 1.020. Afirma. Coordenar o 386. Ah, 36, aceito. Concentro na linha, só 30 segundos. Maravilha, então, obrigado, querida. 73, pronto, cópia. Pronto. Galeão aprovado, nível de voo 380, conforme rota do plano. Subida Santo Uno, Leda, Doclo. Primeira curva direita, código 5120 e o controle 120, decimal 8. Isso aí, 380. Decola da 10, curva direita, sai na Santo Uno, Leda, Doclo. Lota 5120, 208 é o controle. O 973-4, chamará para puxar estacionamento. 973, correto, chama para puxar estacionamento. Chamará, obrigado. Para o táxi 096, estamos com 170, após 3 horas e 7, alterna Teresina. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, chame novamente para a decolagem. Pátio Índia, ponto de espera, 096. Salvador, boa noite, para 3305, quem é? Boa noite, para 3305, acendo uma 220. sexta, via chegada para o médio 1, para o nível 060, aguarde final do procedimento, eletroxulia, ajuste 1020. 020, descendo 6000, Gomete 1, não pode dar prioridade, senhor? Mantém inicial mais específico da chegada devido à frequência mais de tráfego. É problema, mantém Gomete 1, está 3305. Controle Salvador, linha 3-0-3, Axanã. Controle? Axanã, 6-3-0-3, Axanã. Axanã, 6-3-0-3, Axanã, em modo idêntico, desça e mantenha 4.000, via chegada a BOP, aguarde procedimento eletroxulia, ajuste 1020. Axanã, 6-3-0-3. Agente, BOP, via BOP, 4.000, 6-3-0-3. Táxi 096. 096 até o ponto de espera, relaxa-me novamente para a decolagem. E o ponto de espera, para a pronto, 096. Agora. Alto lecionado, procedimento, chame torre 118, décimo 95. 85, tá lá. Informa sua torre, transmissão, tá com forte chiado de fundo, viu? Certo. Salvador Azul 4298. Azul 4298, boa noite, ponto autorizado, pista 10, vento no 40 graus, meia do dia 9. Todos autorizados, óbvio. O 1973? Eu chego. Por gentileza, você Delta, página 02, nós estamos prontos para a partida, está esperando o rapaz para tirar o finger. Vocês queriam comentar em contato, a empresa já chamou, mas nada até agora. A gente vai solicitar novamente a estreia. Muito obrigado. Tchau, tchau. Torre de tomador Golo 096, ponto de espera da 10. Ponto de espera. O 1973 para puxar o telefonamento. 4. Obrigado, deixa eu parar. 1973. Trama e Salvador, é o Azul 2782, nível 190, informação Zulu, ideal de descida. Azul 2782, já pronto para descida? Afirmo, ideal de descida e quando possível aceita abreviar se possível, Luna. Identificação, deixe manter nível 070, vou indo para o fixo Bom Média, após Bom Média, intercepto o perfil da... Está com a média 1, aguardando o final do procedimento ILS Actually, ajuste 9020, azul 2782. Boa na proa de Bomed, e após a CEP Actually no ZDS, pro nível 070, azul 2782. Sim. Hello, Clarence American 230, Clarence to Miami with information Yankee. 1 minute for Copy American 230. Final do procedimento ali, seu chanel é 313. Cadê a minha tabela? 3305 dessa via, até 3000, ajuste 1020. 020, chanel via 3000, Bono 096, decola 06, controle 120, décima 8. Bono 096, contato na decolagem, submarino nível 370, via saída Momo, transição Fruti. Thank you. 096 controle. Autorizando 670, via Momo Protico, confira como recebe o 096. Agora 5. Bom 096, alto e claro, cotejo. Recebeu o bom 096, alto e claro. Afirmativo. 10. Alô 2782D, você mantém a 5000, ajuste na 020. 5000, ajuste na 020, 2782. Vocês três autorizados a alinhar e decolar pista 1-0, vento 4-0 graus, 7-9. Alinhando, cola gol, Bonato 3. Complexo final do procedimento, chame Torre 1-1-8, décimo 95, Janela 3, 1-3. 1-8-9-5, até breve. Esse mantém 2000, confirma o ajuste no 020, reporte estabilizado no localizador, tá 3305. 3305, autorizado 2000 BEN, livre LS3, reporte estabilizado. No 3, pouso autorizado pistão no 0, vento no 40 graus, 5-2. Lembra o pouso, chanel 63 no 3. Pouso no 973, decola aos 1-0, chame controle 120, decimal 8. 108, obrigado, amém. Controle, boa noite, ao gol 1973, decolado a disputa. O 973, contato, submantém nível 360. Via, saída Salvo Ono, transição Dóculo. Salvo Ono, Dóculo, via, do nível 360, voo 1973. Tail show Miami, flight level 300, according to flight en route. Momo departure, Nenin transition. After departure, left turn. Call code is 5130. And Salvador departure control 120.8. American 230, clear to Miami, Momo departure, and then left and flight plan route. Up flight level 300, clocking 5130 with a departure frequency 120.8. American 230, readback's correct, calling for pushback and startup. Call for pushback startup, American 230. sente estabilizado? Afirma agora. Bom, pilote final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. Trato 33, chegou. Chame agora Recife na frequência 12685, até 2545, Bona 096. Recife 12685, até 2545, Bona 096. Boa. Xerém 6133, Salão Zona 3, Liberia Direita, Salão Salvador, na minha escuta, até via de Alfa, repórter da Juliette. De Alfa, repórter da Juliette, 3. Pouso Voltando. Prossiga, Bono. Pode ir para o controle? Bruno 973, velocidade pro de Doclo. Possibilidade, Bono 973. Aguarda. T05, Salão Zona 6, Libera Direita, Taxi de Alfa, Juliette, Portão 5. Libera Direita, prossegue Alfa e Juliette para o Portão 05. Até mais, obrigado, T305. Na 6303, Juliette, Portão 2. Juliette, Portão 2, 6303. 5. 95, Dato. Torre Salvador Azul 2782, final da pista 10. 782, pouso autorizado, pista 10, vento não 40 graus, meia dúzia nossa. Deu pouso, pista 10, 2782. contato 235 na volta Azul. Contato 235, a senhora identificação dessa via chegada a Ponte para 4000, ajuste 9020, aguarde o final do procedimento ILS X-Ray, cabeceira 90. Último até 4000. 4000, guardando a descendo via chegada a Ponte. Alô 2782, solo 21, libere a direita, taxi via Alfa, quilo para o Pat 3. O Pat 3 atende aos sinalizadores. Libera a pista direita, após Alfa, quilo, Pat 3 atende aos sinalizadores. Obrigado, senhor. Papa Romeu Vitor Eco Lima, confirme o chat que se encontra? Aerostar, Eco Lima. Decolando a 17? Vivo. Deixa eu mexer essa cópia. Romeu Vitor Eco Lima, pronto cópia? Pronto cópia, Vitor Eco Lima. Autorizado IRC 360, conforme rota do plano, pêndulo 9 e após conforme rota. A subida será Momo, transição Nibsa, November, Índia, Delta, Sierra Alfa. Após decolagem curva à esquerda, pistão no 7, código 5106 e o controle em 120, decimal 8. Vitor Eco Lima, autorizado IRC 360, 9 após conforme rota, decolando a bomba com transmissão mista, curva à esquerda após, decolando a 175, 06, controle do 208. Papal Romeu Vitor Eco Lima, cotejamento está correto, chame para acionamento. Chame para acionamento, Vitor Eco Lima. Autorizado acionamento, chame para o fax. Qual que é o B? Está com 62 a bordo, 3:30, perna Salvador, Vitor Eco Lima. Sim, chame para o táxi, Vitor Eco Lima. Tá barato. American 230, pushback 811. Push and start up, come for taxi, American 230. Pushback and start up, approved, call for taxi, American 230.